Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscária. Mais um Sessão das Seis começando, dia 23 de abril de 2010, exatamente às 18 horas e 1 minuto. Sessão das Seis no ar, aqui é o Maurício Zatoni. Você está ouvindo a gente em 95,3 FM, ou através do rádio, através do site www.radiofiscar.ufiscar.br. Lá rola o streaming da rádio aqui. Isso aí, vamos para o Sessão das Seis. Boa tarde a todos, eu sou o Thiago Rigolino e eu espero que todos já saibam que o Sessão das Seis é o seu programa de trilhas sonoras de TV e também de cinema e de tudo relacionado ao audiovisual aqui na Rádio Fiscar, que passa toda sexta às seis. Agora vocês estão acompanhando a gente até às 7 horas da noite. Boa tarde, ouvintes. Aqui é a Laura Teixeira, também no Sessão das Seis com vocês. E além desse horário aqui ao vivo, que vocês podem ouvir a gente, conversar com a gente na internet, vocês também podem ouvir nosso programa depois no podcast, no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com. Vocês acessam lá e podem ouvir todos os programas anteriores. E vocês podem entrar em contato com a gente agora no sessãodas6@gmail.com ou pelo MSN, radiofiscar@hotmail.com. E ainda pelo Twitter, twitter.com/sessãodas6. Então, você tem várias formas aí de entrar em contato com a gente agora, ao vivo. E vamos começar, então, o nosso programa de hoje. A gente, o tema, como sempre, a gente tem um tema aqui que a gente escolhe as músicas a partir desse tema. E hoje a gente vai falar do diretor americano Wes Anderson. Para quem não conhece e nunca ouviu falar, é um diretor norte-americano, nascido no estado do Texas. E ele é considerado um cineasta assim, um pouco mais, digamos, alternativo, porque ele é considerado um autor. Os filmes dele, não só ele faz o roteiro, como ele dirige e participa de todas as etapas da produção. Ele, esse termo de autor, já desde a Nouvelle Vague francesa, que existe isso, né, de diferenciar um certo tipo de cinema, digamos assim. Então, os filmes dele acabam tendo toda uma cara especial e uma assinatura, realmente, uma estética totalmente Wes Anderson. É, e essa cara Wes Anderson, essa estética Wes Anderson, pode ser nomeada, assim, como alguns movimentos de câmera muito bem marcados. Ele também usa cores, as cores básicas nos filmes dele. E também umas cenas em slow motion. Você pode acompanhar, você pode conferir isso em vários filmes dele. Até realmente reconhecer os filmes dele por essas características, né? Ele também trabalha com, muitas vezes, com os mesmos atores. E aí tem aí o Bill Murray, o Jason Schwartzman, o Owen Wilson e a Angelica Houston se repetem aí, estão sempre atuando nos filmes dele, né? E além disso também, as trilhas sonoras, que é o tema do Sessão das Seis, também são muito características, né? E por isso mesmo a gente tá fazendo aqui um programa do Sessão das Seis para apresentar esse universo sonoro do Wes Anderson para vocês, queridos ouvintes do Sessão das Seis. Mas para falar das trilhas sonoras, né, dos filmes do Wes, a gente tem que falar o nome de outro cara, que chama-se Mark Mothersbaugh. Ele, no caso, fez vários... É um músico americano, né, cofundador da banda New Wave, chamada Devo, que existe desde 1972. E, paralelamente, além da banda, né, ele tem outros projetos musicais para TV, para filmes e também para videogames. É um cara aí multifacetado, ataca em várias mídias com as trilhas sonoras, né, escrevendo trilhas sonoras, criando também. Além de ter feito a trilha de vários dos filmes do Wes Anderson, como a gente vai ver aqui no programa, o Mark também fez a trilha para os jogos do The Sims, aquele jogo de simulação que você... Bom, você escolhe um avatar, cria uma pessoa desde que ela era pequenininha até ela ficar velhinha, todo o trabalho dela, o convívio dela, né? E também do desenho Rugrats, que aqui chama Os Anjinhos. Ele, inclusive, fez o tema da abertura desse desenho animado, né? É, inclusive, se minha irmã estiver assistindo, dedicar o programa pra ela, porque ela era viciada, fanzaça dos Anjinhos. Né? Eu também assistia pra caramba quando era criança, então eu tinha que mencionar isso no ar hoje. É, tá certo. Bom, a gente vai então falar do primeiro filme do Wes Anderson, né? O primeiro longa dele, chamado Bottle Rocket. Indo aqui no Brasil, esse filme teve o título engraçado, infeliz, não sei, de Pura Adrenalina, né? Aquelas traduções que a gente sempre comenta aqui, porque é uma coisa que... A gente não pode deixar isso passar em vão, né? É. Porque realmente eles capricham. É, realmente, assim, Pura Adrenalina foi demais. Então, o Bottle Rocket, pra gente usar o nome original do filme, é um filme um pouco mais obscuro, assim, um pouco desconhecido até de pessoas que são fãs dos filmes do Wes Anderson. E até onde a gente conseguiu descobrir aqui, ele não foi lançado em DVD no Brasil. Então, quem assistiu foi na época que ele foi lançado, em 96, ou em uma versão em VHS, que parece que circulou por aí. E esse filme, na verdade, foi a estreia também dos atores, né? Luke Wilson, Andrew Wilson e Owen Wilson, os três irmãos que participam pela primeira vez nesse filme, né? E, na verdade, esse longa ele foi baseado em um curta-metragem, né, com o mesmo nome, que o próprio Wes Anderson tinha feito em 1994, em parceria com o próprio Owen Wilson, né, um dos três irmãos e talvez um dos mais conhecidos entre eles, né? Que aí eles eram, o Owen, junto com o Wes, eles eram colegas de quarto na Universidade do Texas, né? E então queria ser, ele no caso também é o maior parceiro do Wes, já fez vários filmes juntos e estão sempre aí colaborando um com o outro, né? Até também no roteiro. O Owen, né? Isso, o Owen, é. Engraçado, eu nem sabia que havia o Andrew Wilson. Esse acho que é totalmente quase desconhecido, né? Considerando que um é loiro, o outro é moreno, assim, mais ou menos eles têm a mesma cara, assim, tipo, eles são muito parecidos, eu imagino que o Andrew também seja bem parecido com eles, né? É tipo, é uma peruca loira em um, uma peruca morena no outro. Ah, eu acho eles um pouquinho diferentes, na verdade. Não sei se eu acho eles tão iguais. Talvez assim. A cara de bobo que esteja sempre presente, não sei. E o... sempre... não sempre, mas... vários filmes bons, né? É verdade. Outros nem tanto. E a música que a gente vai ouvir aí do filme Bottle Rocket, do primeiro filme aí do Wes Anderson, é a 2000 Men, do Rolling Stones, que é uma das bandas favoritas do Wes Anderson, né? Ele já comentou sobre isso. Que ele deu um jeito aí de praticamente colocar essa colocar os Rolling Stones em quase todos os filmes dele, né? Mesmo, às vezes, ele não conseguindo a licença de direitos autorais e blá blá blá pra essas músicas entrarem nos CDs de trilha sonora oficial e tudo mais. Então a gente vai ouvir Rolling Stones, 2000 Men. E a gente queria dedicar essa música pra Gabi, que deve estar ouvindo a gente, faz parte aqui da equipe do Sessão das Seis. Ela não tá aqui hoje, mas é aniversário dela, a gente queria dedicar essa música pra ela, então... Beijão, Gabi. Feliz aniversário, Gabi, e a gente depois dá um abraço pessoalmente aí. É, exatamente, ela tá lá nos preparativos do aniversário dela... ouvindo a Sessão das Seis, né? Que bom. Vamos lá, então. The Rolling Stones 2000. Well, De volta com Sessão das Seis, a gente, todos nós acabamos de ouvir 2000 Men, do The Rolling Stones. Agora vamos pro próximo filme do Wes Anderson, nosso tema de hoje. Chama-se Rushmore, que é um filme de 1998. Eu, se não me engano, a tradução é Três é Demais. Nossa, nem sei a tradução, não. Deve ser bem bizarro. Bom, assim, eu espero que não, mas se for, se vocês não encontrarem Rushmore, encontrem Três é Demais. Inicialmente, o Wes Anderson, ele queria que toda a trilha desse filme aí fosse da banda inglesa The Kinks, né? Mas por diversos motivos ao longo do processo, a única que permaneceu é uma bem grande aqui, ó. É Nothing in the World Can Stop Me, Worrying About That Girl. Mas, né, em compensação, a trilha conta com várias outras bandas da chamada Invasão Inglesa, invasão a qual a gente já comentou aqui algumas vezes, que é a invasão de bandas inglesas, né, da Inglaterra para os Estados Unidos e causando um frisson lá, né? Como, por exemplo, os próprios Rolling Stones, né? Como a gente já disse, figurinha carimbada aqui das três... Do Sessão das Seis e também do Wes Anderson. E nesse programa de hoje a gente vai tocar aqui Faces, que é uma outra banda inglesa dos anos 70. E é uma banda, olha a curiosidade aí, gente. Rod Stewart, ele tocava antes de lançar a sua carreira solo, né? Do Faces. A música do Faces é Ulala, que toca no final do filme em uma cena slow motion, assim, um recurso muito usado, né, como eu disse aí, pelo Wes Anderson. E essa música que estava no BG era a que abre o filme, o Rushmore, a primeira cena do filme, né? É, o começo do filme é cheio de sketchzinhos, assim, tem bastante piada visual, que acho que é um dos lances do Wes Anderson também. Exatamente. E vamos para Faces, vamos lá. Vou dedicar essa música aí pro Jonas Brandão, que é um grande fã do Wes Anderson e falou que o filme favorito dele é Rushmore. Então a gente vai dedicar essa música pra ele, Faces, Ulala, aqui no Sessão das Seis. É isso, Sessão das Seis, está de volta aqui na Rádio Fiscada. A gente acabou de ouvir Faces, com a música Olalá, presente na trilha sonora do filme muito legal, o meu favorito, do Wes Anderson, Rushmore. Que, aliás, foi o único que eu assisti, então ele já é o meu favorito. Que bonito, hein, Maurício? E é muito bom. Não fez lição de casa, Maurício. Né? Mas é um filme aí que é um filme, assisti e fiquei impressionado, assim, com um filme tão legal, tão engraçado e inteligente. Os atores são muito bons também, né? São. Acho que é incrível, assim. E agora já por um outro filme dele, Os Excêntricos Tenenbaums, que o pessoal do programa anterior aqui da Rádio Fiscar, Yasmin Miller Show, comentou, falou assim, de lembrar desse filme também. É um filme de 2001 e é mais uma trilha do Mark Mothersbaugh. E esse filme tem uma presença forte de rock dos anos 60 e 80 com as bandas Rolling Stones, Beatles, Velvet Underground e Bob Dylan, né, marcando presença aí nos filmes do Wes Anderson. Até algumas dessas cenas, elas foram escritas já com uma música em mente pra trilha sonora. Então ele ia escrevendo e já ia pensando ali o que ele ia colocar, né? Essa característica de pensar a música com o roteiro é bem marcante do diretor tema de hoje, o Wes, né? E acho que deve ser bem legal, né? Quando você consegue escrever, pensar e no final ainda conseguir, talvez, o direito e conseguir pôr aquela música que você pensou, né? Que é bem difícil uma coisa tirar da cabeça e pôr lá no visual depois, né? A cena de Margot, que é a Gwyneth Paltrow, né, que faz, andando em slow motion em direção à câmera, foi uma dessas cenas, né, que o Anderson tinha pensado antes, quando ele ouviu a música These Days, da Nico, antes mesmo de escrever o próprio roteiro do Os Excêntricos Tenenbaums. É, e a Nico inspirou aí, então, não só essa cena, mas a música acabou entrando realmente no filme, isso foi realmente muito legal. E pra quem não conhece, a Nico foi uma cantora e atriz de origem alemã, mas que fez sucesso nos Estados Unidos. E ela era amiga íntima do Andy Warhol, que inclusive foi muito responsável por ter lançado a carreira dela, né? Ele era, na época, o produtor do Velvet Underground. E ele colocou a Nico pra cantar com eles em algumas músicas no álbum de lançamento deles, né? No álbum de 65, do Velvet Underground and Nico. É o nome do álbum, inclusive. E a música que a gente vai ouvir aqui, então, These Days, tá no álbum Chelsea Girl, de 67, que foi o primeiro álbum solo que a Nico lançou depois dessa parceria aí com Velvet Underground. Ela lançou um disco solo e teve sua própria carreira aí depois. Participou também de filmes com o Philippe Garrel, teve uma carreira ainda mais continuando aí nos anos 60, 70. E quem tem carreira também relacionada ao Andy Warhol, muitos desses amigos muito próximos, pessoais dele, também fizeram um grande sucesso, né? O Homo Dover era amigo do Andy Warhol. A Madonna era amiga do Andy Warhol. Olha só! Nossa! entre outros, assim, eu acho que o Antônio Bandeiras também era. Tá bom. E todo mundo que é muito próximo, assim, do Andy Warhol fez um sucesso, assim, também, né? Diga-me com quem andas que eu direi quem é, né? Porque esse aí tem umas amizades fortes. Sim, grandes bailes, grandes festas que ele fazia, né? E na sequência aí da música da Nico, These Days, da Nico, a gente vai ouvir uma música do Paul Simon que chama Me and Julio Down by the Scotland Yard, que é um pedido, é a sessão ouvinte aqui no meio do programa, que é quem participou aí da sessão ouvinte dessa vez foi a Flávia Salvador. Ela está agora em Manaus e curtindo aí a sessão das seis, pediu essa música aí, que tá na trilha sonora do Excêntricos Tenenbaums. Ela adora, a gente vai dedicar pra ela também essa música. Ela curte pra caramba aí os filmes dele. E é isso aí, Nico, These Days, e Paul Simon, Me and Julian Down by the Scholar Yard. Queria aproveitar também e dedicar pra Cris Ribeiro, nossa ouvinte, que tá sempre comentando aqui no Twitter, também linkou o nosso blog lá no blog dela, tá sempre dando maior força pro nosso programa, e também comentou que gosta aí dos Tenenbaums, então vamos dedicar pra ela também essas duas músicas que a gente vai ouvir da trilha do filme Os Excêntricos Tenenbaums, de 2001, dirigido pelo Wes Anderson. These days I seem to think a lot about about the things that I forgot to do. And all the times I had the chance to. I stopped my rambling. I don't do too much gambling these days. These days I seem to think about how all the changes came about my way. And I wonder if I'd see another these days. And if I seem to be afraid to live the life that I have made in song, it's just that I've been losing so. Cornerstones and count the time in quarter tones to ten. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten to the police station. When the papa found out, he began to shout. We started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw, it was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, and the Queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the Queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Sessão das seis. Acabamos de... Voltamos com Sessão das seis. A gente acabou de ouvir antes agora Paul Simon, né, com Me and Julio, and Julio, como ele fala, né, Down by the Schoolyard. E antes, Nico, These Days. Só o Maurício, né, falou do Rushmore, que é o predileto dele. Eu gosto bastante do Tenenbaums. Aliás, eu acho que é o mais conhecido, talvez, do Wes Anderson, porque acho que foi indicado e tal. É, não sei qual é o seu predileto, Laura. O meu predileto vai chegar ainda. Ah, você vai chegar, vai então daqui a em pouco breve. A gente descobre qual que é. Mas o Tenenbaums é muito bom também, tem o drama familiar, é muito legal. Agora a gente vai para um outro, que foi feito em 2004, que chama A Vida Marinha, com Steve Zissou. É, a trilha até desse filme, da Vida Marinha, chama atenção logo de cara, assim como a gente começa a acompanhar o filme, né? Pelas músicas tocadas ao vivo pelo músico e ator brasileiro, Seu Jorge. Tá aí o Seu Jorge comparecendo aí, um músico brasileiro nas trilhas do Wes Anderson. Ele interpreta o papel do Pelé dos Santos, que é um dos membros da equipe de expedições, né, do Steve Zissou, que é interpretado pelo Bill Murray, que aliás é um figurão sempre, né? E meio que salva o filme ali, porque acho que eu, na minha opinião, esse filme é o mais, talvez, exótico do Wes Anderson, mais ali fora do eixo dos filmes dele, mas é bom também, né? Sempre tá ali na linha dos filmes bons dele. Além de cuidar da segurança, o Pelé dos Santos, Seu Jorge, aí, ele de quebra também, ele cuida da segurança do barco e tal, mas ele também de quebra, ele pega o violãozinho e faz um jam, às vezes, faz, sei lá, uma vibe musical ali no meio do barco. Meio inusitado, assim, né? Tem uma cena e depois corta e tem o Seu Jorge no barco tocando uma música. Curtindo uma musiquinha, é. É bem engraçado, assim, bem... E eu fico imaginando como é que é pros espectadores que não entendem português ou que é um cara X tocando uma música X, assim. Pra gente é muito estranho, porque a gente sabe que ele tá cantando, sei lá, eu fico viajando, assim, bem... Peculiar essa participação do Seu Jorge no filme, eu acho. É, talvez a gente como espectador que entenda português, né, tenha outra relação que outras pessoas que nunca, não conhecem, não tem noção do português, tem outra relação, tipo, é um cara realmente X fazendo um batuque lá, e não curtindo. É um filme brasileiro, que você já tá acostumado, assim, né, você tá preparado pra isso, tá tocando outras músicas, assim, tá rolando diálogos em inglês, outra coisa, e para, tem uma música brasileira no meio. Para pro Seu Jorge, vamos aí. É bem engraçado. Por isso que assim. Eu digo que é exótico e eu acho que vocês deveriam... Aliás, ver todos os filmes do Wes Anderson. Então, essa com é certeza. A dica do Sessão das Seis de hoje, né? E essa participação do Seu Jorge nesse filme, a fantástica A Vida Marinha com Steve Zissou, rendeu um álbum, né, pra ele, que é The Life Aquatic Studio Sessions featuring Seu Jorge, que é um álbum lançado em 2005 em paralelo à trilha oficial do filme, né? E esse disco, esse álbum conta com versões em português para várias músicas, por exemplo, do David Bowie, além de uma composição própria, né, para esse filme, que é a música que a gente vai ouvir agora, Tim Zissou, do Seu Jorge. É isso aí, queria aproveitar e dedicar essa música pro Thiago Mal, que é um grande fã do Wes Anderson, e também desse filme, Vida Marinha, com Steve Zissou. Inclusive, ele confeccionou uma fantasia específica de Steve Zissou para uma festa fantasia recentemente aí. Ficou muito bom. Para quem não reconheceu a fantasia dele nessa festa aí, vale a pena ver o filme também, porque foi muito bem feito. Então, essa música vai lá pro Thiago. Queria aproveitar também e mandar um beijo pro Thiago, pra Lígia e pro Fábio, que estão ouvindo o programa lá na Rocambole, trabalhando no clipe em stop motion. Queria mandar um abraço especial para eles. É, e o blog da Cris Ribeiro, que é super apoiadora aí do nosso Sessão da Seis, já colocou um link do nosso blog no blog dela. O blog dela é Hoje Eu Sairei Guarda-Chuvas.blogspot.com. Tudo junto, ó. Hoje Eu juntou. Não tem dois vezes, não. É Hoje Eu Sairei Guarda-Chuvas, sem D. Hoje Usarei Guarda-Chuvas. Não, é Hoje Usarei. Poxa. Hoje Usarei, tá difícil de ler. Hoje Usarei Guarda-Chuvas.blogspot.com. É um blog bem legal, que tá divulgando umas coisas de São Carlos e tal. Várias opiniões dela. Isso aí. Então vamos escutar Seu Jorge, Temos em Sul, dedicada para o Thiago Mal e todos os ouvintes do Sessão das Seis. Música. vamos pra longe do mar azul. E não importa se vamos pro norte ou se vamos pro sul. A nossa viagem esférico. Próxima parada é a bela ilha de Malibu. Time Sisu. I love you. Estamos felizes para chuchu. Não tem problema se no barco tem um cheiro forte de peixe cru. Todos vão cantar meu rock blue. Enquanto o chefe toma banho na praia totalmente nu. Jimmy's Zizu. Underwater. I love you, Jimmy says, ooh, underwater, I love you. Underwater, I love you. Jesus, underwater, I love you. Jesus, underwater, I love you. Underwater, I love you. Estamos de volta com Sessão das Seis. Vocês acabaram de ouvir Seu Jorge com Tim Zissou, do filme A Vida Marinha, com Steve Zissou, que é um dos filmes aí dirigido pelo Wes Anderson, o diretor norte-americano, do qual a gente está falando aqui hoje no Sessão das Seis, na Rádio Fiscar. Agora a gente vai falar de mais um filme feito na sequência pelo Wes Anderson, chamado Hotel Chevalier. Esse filme também não é todo mundo que conhece, porque na verdade ele é um curta, e ele foi lançado junto com o longa-metragem, né, Viagem para Darjeeling. Mas, na verdade, nem todo mundo viu os dois filmes, né? Esse curta foi gravado em Paris com uma equipe bem reduzida. E, na verdade, o Wes Anderson estava escrevendo o roteiro desse curta junto com o Jason Schwartzman, que também participa como ator em vários dos filmes dele. E, na verdade, esse curta era separado do longa que eles estavam trabalhando, que era o Viagem para Darjeeling. Só que eles começaram a ver que os dois personagens que o Jason Schwartzman interpretava nos dois filmes era muito parecido. E eles resolveram fazer então como se o curta fosse um prólogo do Viagem para Darjeeling. Mas se você só viu um dos dois filmes, não tem problema, porque na verdade eles funcionam de forma independente, né? Você pode ver um e o outro, eles se bastam em si só. Mas é muito legal ver os dois também, porque você vê várias referências. Aí você vê o curta, você vê o longa, você volta a ver o curta de novo. E você começa a ver, nossa, a mala, nossa, os detalhes e tal. Assim. O próprio personagem, né? Ele passando. A gente vê ele depois, no Viagem da Gelin, vê ele antes, viu? Um pouco da história dele, que aconteceu, porque ele é assim, né? É, exatamente. Os dois filmes são muito bons, e finalmente a gente chegou nos meus favoritos. Na verdade, são esses dois, assim, eu acho difícil escolher, mas, bom, enfim, os dois filmes são... Pensa no combo, né? No combo, Viagem para Darjeeling e Hotel Chevalier. E o Thiago tá aqui me pressionando, nosso ouvinte tá me pressionando pra eu comentar da minha fantasia, na mesma festa fantasia que ele foi de Steve Zissou, eu fui da personagem do filme Hotel Chevalier, então realmente... Essa conversa de Wes Anderson e personagem já tava rolando aqui recentemente. Então, fica a dica também, pra quem não assistiu Hotel Chevalier, mais uma vez falar aqui no ar, assistam que é muito bom. Esse curta, inclusive, vocês acham pra ver na internet, ele foi disponibilizado gratuitamente no iTunes, então vocês podem assistir online. E vocês estão até ouvindo aí de BG a música Champs-Élysées, que toca, né, porque eles estão em Paris, os dois. Pô, Hotel Chevalier já diz tudo, é na França. E a música que a gente vai ouvir, né, que é agora oficial, vai tocar, não poderia ser outra que a canção do Peter Sarsgaard, que Jack, que é o personagem do Jason Schwartzman, ele coloca pra tocar no quarto quando a sua ex-namorada, que é interpretada pela bela Natalie Portman, ela chega no hotel. Até tem uma cena meio... Depois foi polêmica, assim. Não foi não tão polêmica, né? Porque, ela, na verdade, a Natalie fica nua no, na cena, né? E depois ela até meio que se arrependeu ali de ter feito isso. É. Porque mas acho que tinha que ter mais... tão bela. Eu achei tão... É, então, eu também achei tão sensível, tão... Sensível, é. Bonito e tal. Com mas, certeza. Bom, ela se arrependeu, né? Vai saber. É, então, a gente vai ouvir a música tocada pelos ex-namorados, né? No quarto do hotel, que é o Peter... Tocada pelo Peter Sarsgaard. Que é Where Do You Go To, My Lovely. Só mais uma última curiosidade desse filme, mas é como minha favorita, tem que falar. Pra quem viu os dois filmes, na verdade a Natalie Portman, ela não aparece como uma personagem no Viagem a Darjeeling, mas ela aparece numa presença assim, super rápida de 5 segundos no final do Viagem pra Darjeeling. Numa cena final, num trem, que aparece vários personagens, assim, vai mostrando vários personagens em vagões de trem, assim, que na verdade não são trem, enfim. No fim do Darjeeling, você vê, sabe, bastante atenção, a Natalie aparece lá, bem rapidinho, novamente, nesse filme. Assim como o Bill Murray também, que não é exatamente um personagem, mas ele aparece nesse finalzinho de novo também. Enfim, cheio de relações e referências esse Wes Anderson. É, autorreferências, né? Exatamente, exatamente. Vamos ficar então com Where Do You Go To, My Lovely. Yes, well, you talk like Marlene Dietrich, and you dance like Zizi Jarmer. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on, yes it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs, and when the snow falls you're found in Samoritz with the others of the jet set, and you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet. No, you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head, yes I do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire, but they don't realize where you came from, and I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly born takes so they try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside, yes you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Sessão das Seis está de volta. A gente acabou de ouvir uma música muito legal, Peter, além de várias outras do programa. A música Where Do You Go To? E ela é do Peter Sarsgaard, do filme Hotel Chevalier, do curta do Wes Anderson. E agora a gente vai falar de um outro filme, que é o Viagem a Darjeeling, outro filme, obviamente, do Wes Anderson, nosso tema de hoje. E a trilha desse filme, ela tem uma característica interessante, que além de não ser composições do Mark Mothersbaugh, como em todos os filmes anteriores dele, ela também conta com trechos de trilha incidental de filmes indianos, como os de Satyajit Ray. Esses filmes foram uma grande influência do Wes Anderson, né, para ele fazer Viagem a Darjeeling lá na Índia. Várias cenas do filme são gravadas lá. Então nada melhor do que deixar essa influência explícita também na trilha sonora do filme, né? Inclusive o Satyajit Ray, é até difícil pronunciar o nome dele, se procura na internet como é que pronuncia, mas eu não consegui aprender até hoje. Mas ele é um dos mais importantes cineastas indianos, né? Pra quem não conhece, ele foi considerado um dos grandes autores do século XX. E ele foi premiado em Cannes com a Palma de Ouro e em muitos outros festivais internacionais. A gente pode até fazer um outro programa, já fiquei com vontade de fazer um programa só sobre filmes indianos, com várias trilhas muito bacanas, assim. E é muito legal que o Wes Anderson usa... não versões, mas, por exemplo, essa que a gente tá ouvindo agora no BG, mas músicas realmente dos filmes indianos. Então, assim, o nome da música é a música tal, do filme tal, do cineasta tal, assim, né? É muito legal essa trilha sonora desse filme, super recomendo. Ela é tão boa, né, a trilha, que a gente já tocou umas outras músicas, uma no Sessão das Seis Viagens, outra no Sessão... Aliás, as duas no Sessão das Seis Viagens. E vocês quiserem dar uma olhada, é só entrar no nosso blog, Nunca é ruim, né? Lembrar todo mundo, sessãodas6.blogspot.com. E também dê sua opinião, ouçam lá, se vocês quiserem ser nossos ouvintes, sempre super bem-vindos, né? E além do Satyajit Ray, a gente vai também ouvir na sequência uma outra música que é dos ingleses do The Kinks, que a música chama Power Man, isso, do álbum de 1970, chamado Lola vs. Power Man and the Money Ground Party 1. Grande, hein, galera? Então vamos lá, as duas. Satyajit Ray com Team Kenya e o The Kinks com Power Man. As duas do Viagem a Darjeeling, filme de 2007 do Wes Anderson. E ao som desse banjinho agradável, voltamos aqui com Sessão das 6. Ouvimos The Kinks com a música Power Man. E antes disso, Satyajit Ray, ou Rai, não sei, com o Tim Kanya. Agora a gente vai pro último filme que o Wes Anderson fez, né? Que é um filme de 2009, que chama-se O Fantástico Senhor Raposo. Depois da viagem a Darjeeling, o Wes ele entrou numa outra viagem, numa outra... uma jornada inédita na carreira dele, que foi dirigir um filme de animação, né? No caso, um longa-metragem em stop motion, que é com os bonecos, com o cenário construído, com maquete e tudo, né? O filme, que é o Fantástico Senhor Raposo, ele é baseado no livro infantil do mesmo nome, que é escrito pelo inglês Roald Dahl e lançado em 1970. A trilha sonora do Fantástico Senhor Raposo foi composta pelo francês Alexandre Desplat, e ele fez trilha de vários filmes famosos aí, né? Como, por exemplo, Benjamin Button, Moça com Brinco de Pérola, Julie e Julia, e é ele que compôs, por exemplo, essa música que a gente tá ouvindo aqui no fundo. Mas também, além disso, tem várias outras músicas famosas que dão um tom super também divertido pro filme, que é muito bom também, por sinal. Que ele é só porque é uma animação que é pra criança, na verdade é pra todo mundo de 5 a... 500 anos, sei lá, porque é um bom filme mesmo. Com certeza. E a gente vai ouvir aqui a música Beach Boys com Heroes and Villains, que toca aí no filme O Fantástico Senhor Raposo. I've been in this town so long and back and forth.